Meus amigos e meus irmãos que me honram com sua audiência, que a grande missão nossa é comunicar. Eu hoje abro parênteses para cumprir a minha palavra no tocante, analisar com vocês e ler trecho do livro Voltamos. Voltamos, quer dizer, os Espíritos de Deus cumprindo o que está no Apocalipse. O mar devolve seus mortos e assim por diante. Por isso eles estão voltando. É que os homens demoram a perceber as coisas. Mas vamos à parábola do bom samaritano. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10. Era a parábola de preferência do meu pai, Bruno. E eu gosto muito também. Tanto que quando me perguntam qual é a minha ideologia, afinal de contas, eu digo, é do bom samaritano. Mas vamos lá. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, o perguntador respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: Falaste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, você sabe que ele gostava de falar por parábolas, quer dizer, comparação. Fazia o povo entender por falar na linguagem que o povo falava, e dali saía a comparação para o entendimento das suas lições elevadíssimas. Jesus é realmente o pedagogo dos pedagogos, o inspirador da pedagogia do cidadão ecumênico. Mas vamos prosseguir. Eu vou voltar a esse trecho aqui, versículo 29. Ele, porém, do capítulo 10, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, no Evangelho segundo São Lucas: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aí ele entra com a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair, infelizmente, nas mãos de salteadores cruéis, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o ferido, passou de largo. Quer dizer, deixou para lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, você sabe que os samaritanos eram desprezados naquele tempo. Por isso Jesus usa a figura do excluído da sociedade, o samaritano. O que, que ele vai fazer, hein? Vai repetir a situação do levita, do sacerdote, que deixaram o ferido para lá? Vamos ver. A Bíblia é uma história cheia de ensinamento e muito interessante, não é chata, não. O Novo Testamento, então, certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, quer dizer, curou, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida, por favor, deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus faz a pergunta: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu do mesmo modo. Meus amigos e meus irmãos, a minha ideologia é essa que vocês acabaram de ver. A ideologia do bom samaritano. Se fosse levada em consideração pelas criaturas humanas, a humanidade já se teria encontrado, porque os ideólogos, de certa forma, procuram solucionar problemas que afligem multidões, países. Infelizmente, uns querem jogar uns contra os outros, lutas disso, lutas daquilo. E eu não sou ingênuo, eu já disse, quem prega o evangelho não tem que ser tolo, para achar que as coisas vão se transformar tão rapidamente. Mas acontece que a gente tem que começar. Jesus é uma conquista diária. É como uma grande orquestra numa composição notável. Cada vez que você escuta aquela orquestra, aquela composição, você percebe um instrumento que você não levara em consideração na audição primeira. Assim é o Evangelho. É uma conquista diária. e o nosso Mestre Divino é tão profundo nos seus ensinamentos que nós levaremos centenas de anos, talvez milênios, para perceber toda a grandiosidade do seu ensinamento e quanto é profundo, não só para a religião, mas para a ciência, para a política, para a filosofia, para a sociologia e assim por diante. Como eu dizia aqui, estou lendo o livro, voltamos, segunda edição. Ideologia do Bom Samaritano. Perguntam-me qual é a minha ideologia. Respondo, a mesma do Evangelho, quando Jesus determina, ide e pregai. À medida que seguirdes pelos caminhos, pregai que está próximo o reino dos céus. Mas está próximo, mas não chega nunca. Ah, meu irmão, a humanidade é tarda nas suas transformações ainda. Ela atualmente vai numa velocidade tremenda no campo da tecnologia de ponta. E que mais, Haroldo? No campo científico, né, irmão Fábio? Desvendando o genoma e outras coisas que antigamente se desconhecia completamente, proporcionando hoje cura de muitas doenças. Graças a Deus. Mas aí existe um problema, que é a ética. Você fala em moral, ele vem com moralismo. Não sabe o que é moral, fazem confusão. Então, a ética tem que andar na mesma velocidade. E se a gente não leva em consideração a ética, soma-se agora um perigo superior à situação em que o mundo vivia, que as armas hoje não são de brincadeira. E quando se fala em arma, a gente não se refere apenas às armas atômicas nucleares. Hoje existe o terrorismo cibernético. Hoje existe a poluição eletromagnética. Isso é uma guerra. Houve um filme famoso nos Estados Unidos da América que as pessoas estavam morrendo de câncer. Por quê? Porque as empresas, há muitos anos, haviam sepultado ali dejetos atômicos nucleares e as populações que vinham, as gerações novas, estavam sendo prejudicadas à morte. E isso está um filme norte-americano. Mulher é que vai lutar, hein? Quando as mulheres querem, as mulheres legionárias são estáveis, são fortes, por isso a legião da boa vontade é forte, inclusive porque elas estão integradas em Deus. Elas sabem o que significa a legião da boa vontade e a Fundação José de Paiva Neto, a religião de Deus do amor universal, como as mães das crianças querem beber, sustenta e educa, que são milhares, como os velhinhos e as velhinhas, muitos que estão nos lares da LBV, se há corações duros que não prestam atenção a isto e nem estão aí, não estou nem aí. Quero saber o que vão dizer amanhã quando estiverem em situações semelhantes. Não estou rogando praga a ninguém, não. É que as coisas acontecem e não dão imposte. Bom, Jesus determina, ide e pregai. À medida que seguirdes pelos caminhos, que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8. O grande julgamento. É que eu costumo dizer que não basta o conhecimento humano. e a informação. Muita gente usa isso para desgraçar. E muita gente se torna prisioneira disso, estressada. O conhecimento é necessário, a informação, mas também a informação que vem do mundo espiritual. Isso é unir as duas humanidades. Mas a humanidade chega lá porque somos todos criaturas do mesmo Criador. Natura non facit saltum, dizia Leibniz. E nós sabemos que a evolução humana é realmente demorada. Mas deixa eu prosseguir aqui com trechos de Voltamos. Curai enfermos, diz Jesus. Ressuscitai mortos. Alguns pensam que talvez seja apenas a ressurreição tipo Lázaro. Mortos morais, mortos intelectuais, mortos sob qualquer aspecto, mortos do sentimento. Tem um sujeito que não tem sentimento, como dizia o irmão Zarur, e passa pela rua, bom sentimento, é um cadáver que vai passando por ali. O grande julgamento. E mais esta passagem muito esclarecedora, contida nos relatos de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Quando voltar o Filho de Deus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, para ele separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Já expliquei isso aqui, não tem nada de direita e esquerda política, que surgiu mesmo no tempo da Revolução Francesa. E Jesus passou visível pela terra 1.700 anos antes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e me fostes ver. Então os justos hão de perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, vós o fizestes a mim mesmo. Olha que ideologia maravilhosa. Não é isso que elas querem? Sem isso elas se tornam prisão, como as religiões também aprisionam quando se afastam desse amor extraordinário, qualquer que seja essa crença, porque todas as crenças trazem a paz quando observadas na sua finalidade primordial. Os homens é que fazem delas arietes perigosos e matam e perseguem. Quando religião é para amar. É tão bonito que eu vou repetir esse trecho. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, Senhor. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, vós o fizestes a mim mesmo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e preso, e não me fostes visitar. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, Senhor? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim mesmo é que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É claro que temos que entender uma linguagem simbólica para aquele tempo, para um povo de dura serviço. No próprio texto sagrado está que o interesse de Deus, do Senhor, é salvar e não perder. Aí eu chego à conclusão: Jesus é o meu ideólogo. Muito temos que aprender com ele sobre essa ideologia do bom samaritano, que leva a sério o coração e não apenas o cérebro. Formar-se-á a nova liderança do mundo, pois é Jesus, o governante do planeta, que afirma no seu Apocalipse, capítulo 2, versículo 26: ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas palavras e as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Por isso nós vamos elevar o pensamento a Deus, ao Cristo, ao Espírito Santo. Vamos falar com Deus, vamos pensar em Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E com a tua prece ecumênica, Jesus, que qualquer ser humano pode fazer sem se sentir constrangido, nós terminamos esta pregação de hoje, pedindo antes, Senhor, que tu atendas, por favor, ao pedido de cada um. Quanto a mãe sofre, quanto o pai sofre, quanto o filho, quanto a criança, quanto o velhinho. Dá-nos, Jesus, o meio para sustentar essa obra extraordinária que te pertence e há de sobreviver a tudo. E traze para junto de nós, Jesus, aqueles que têm o ardor da fé, que são capazes dos maiores sacrifícios por amor a ti. Que disseste: tudo é possível àquele que crê. E se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá. E ainda mais: tudo é possível àquele que crê. Atende, Jesus, a este sentido. Sim, porque é o sentido novo que trazes para a humanidade, a espiritualidade divina que há de iluminar cada vez mais, não somente a religião, mas como a ciência, mas como a política, mas como a ética que tantos hoje corajosamente se levantam para defender. Iluminar a democracia, iluminar a arte, iluminar o esporte. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Ora vem, Senhor Jesus. Deus está presente. E viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.